Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo escutamos uma conversa que começa com um pedido de dois apóstolos, Tiago e João, a Jesus, depois de Jesus ter falado da sua paixão e a sua morte, que seria mais ou menos iminente. E eles aproximam-se de Jesus, nada menos para lhe pedir um grande favor, sentarem-se à direita e à esquerda no seu reino. Queriam ser VIPs no reino dos céus, aquele reino que estava a chegar. Não sei como é que eles entenderiam, mas entenderiam mais uma coisa de glória, né, de honra, um lugar de honra onde pudessem ser estimados. Enfim, não sei exatamente qual seria o seu pensamento mais íntimo, mas em qualquer caso era algo um pouco sobrenatural, um pouco demasiado humano, podíamos dizer. E a primeira lição que podemos tirar deste gesto, desta conversa, deste pedido, é que também nós estamos sujeitos, nós todos na Igreja estamos sujeitos a usar Deus para nosso proveito pessoal, ou seja, para proveito financeiro, ou para proveito político, ou para proveito de vaidade, né? Por exemplo. Outro dia escutei com uma certa graça um sacerdote que é youtuber, que tem milhares de seguidores, responder a perguntas que um dos seguidores lhes faziam, e uma delas era quais eram as suas maiores tentações. E ele disse, com sinceridade, penso eu, pois a minha maior tentação é a vaidade. Com tantos seguidores, tenho o risco enfim, também vai de ser. E esse é o risco que, enfim, que podemos ter todos de uma forma ou de outra, em vez de servirmos o Senhor, estarmos a servi-lo, a servir-nos dele. E assim a primeira oração que podíamos dirigir a Deus Nosso Senhor é dizer que queremos que o nosso coração o siga a Ele, e que esse seguimento seja puro, sincero, cristalino, e que em qualquer momento possamos dizer a Jesus: é a Ti que eu procuro. Mesmo que depois haja outros efeitos benéficos que até podem ser legítimos e justos, mas o primeiro lugar é servir o Senhor. E tudo o resto tem que ficar subordinado a esse amor a Jesus. Nosso Senhor não os repreende assim diretamente. A primeira coisa é fazê-los pensar que esse sentar-se à direita ou à esquerda, ou esse seguir tão de perto Jesus, tem um requisito sério. É preciso beber o seu cálice e é preciso estar disposto a ser batizado com o batismo que Jesus vai ser batizado. O batismo remete para a sua paixão e a morte, como mergulhar, né, na morte para depois ressuscitar. Mas é preciso mergulhar na morte. Se vocês estão dispostos a associar-se a este meu padecimento, esta minha entrega. E eles, não sei se por uma certa ingenuidade, mas sobretudo por uma enorme confiança em Jesus, embora não soubessem ou não se apercebessem talvez exatamente do que é que Jesus lhe estava a fazer pensar, dizem: podemos, nós podemos fazer isso, podemos fazer o que tu nos propões. E Nosso Senhor acrescenta que sim, é verdade, vocês vão fazer isso, mas o sentar-se à direita ou à esquerda não depende de mim. E esse pedido pode nos parecer descabido, o pedido dos apóstolos, mas o facto é que Jesus acaba por lhes conceder, de alguma maneira. Santiago será o primeiro a dar a vida, o primeiro dos apóstolos a ser batizado com o batismo que Jesus foi batizado, e São João terá outro tipo de batismo, com uma vida de entrega, uma vida fiel até ao fim. Por isso, até um pedido tão, que parecia tão descabido, em certo sentido, pois acaba por se realizar. Se não estão à esquerda ou à direita, estão lá pertinho de Jesus no seu reino. Não duvidamos disso. Eu queria que pensássemos que o Senhor, como nosso Senhor não os corta imediatamente, mas aproveita para dirigir essa ambição demasiado humana para uma ambição mais sobrenatural. Querem ser os primeiros? Ótimo. Então, sirvam a todos, associem-se ao meu batismo. Tenham esse desejo. Né? Quanto maiores quiserem ser, mais pequenos devem ser. Mais ao serviço de todos, mais ao serviço de todos devem sentir. Obrigados. Esta reflexão já seria suficiente, mas eu queria uma outra, sobretudo tendo em conta o mês em que estamos, o mês do Rosário. E eles aproximam-se de Jesus para lhe pedir uma grande coisa que estava no seu coração. Também assim nos ensinam a pedir coisas ao Senhor, a pedir-lhe com fé e com confiança, e até com entusiasmo. A oração é a nossa arma principal para mudar o mundo. Lembro-me de ter lido um diário de Santa Faustina, como ela relatava que num dia de, enfim, uma temporada de muito calor e de uma grande seca, e ela vendo que isso fazia mal, pois, às pessoas, né, tantos dias sem chuva, decidiu rezar numa espécie de terço, não sei se era o terço ou outra oração assim mais cadenciada, durante 3 horas. E no final desse tempo vieram as nuvens e caiu uma chuva abundante. E depois Jesus fez saber à santa que com essa oração tudo se pode obter. Também me relembrava umas palavras da Lúcia a propósito do Rosário. Ela dizia que a Santíssima Virgem nestes últimos tempos deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira, prossegue, que agora não há problema, por mais difícil que seja, temporal ou sobretudo espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós ou à vida das nossas famílias, não há problema, repito, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nos apanhamos nós no Rosário para pedir por coisas pessoais, por coisas deste mundo, né? Às vezes coisas muito difíceis, às vezes há males que nós não podemos combater pessoalmente, mas podemos combatê-los através da oração. Podemos obter graças do Senhor para que o Senhor derrame ainda mais graças sobre as pessoas que necessitam. Por isso eu aconselhava aproveitar esta iniciativa de São João e São Tiago para que nós próprios refletíssemos com que interesse é que pedimos as coisas a Deus Nosso Senhor, com que fé, com que confiança, com que entusiasmo, por saber que depositamos esse nosso desejo nas suas mãos e que o Senhor fará o que entender, mas fará sempre o melhor. Pode ser que não nos dê exatamente aquilo que estamos a pedir, mas dar-nos algo melhor. Nunca se perde nada da oração. Vale a pena incentivar muita gente, começando por nós próprios, a rezar o terço todos os dias, como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos em Fátima, também para obter grandes graças. Não sei se pensarmos muito nisto, que Nossa Senhora fez os pastorinhos pensarem com a possibilidade de terminarem quanto antes com a guerra que existia e, sobretudo, com a possibilidade de salvar almas, né? De evitar que fossem condenadas, ou de ajudar o Papa nas suas necessidades. Nossa Senhora fez-los ter, podíamos dizer, grandes ambições sobrenaturais. Podiam fazer um grande bem ao mundo e à Igreja e consolar o Senhor. Podiam consolar o Senhor com as suas orações. Pedimos à Santíssima Virgem que tenhamos esses grandes horizontes e que saibamos que podemos levá-los, podemos contribuir para eles com a nossa oração, sobretudo se rezarmos com fé e confiança. Assim seja.